1256, temos 158 a bordo, alterna João Pessoa, com 12:20. 56, autorizado o táxi de Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 1, 18095, ajuste no 0, 16, bom voo. Família 16, até o ponto de espera, 10, lá, 1895, obrigado, senhorito, 256. Solo, Salvador, Papa Romeu, Maguiente, Papá. Papá, meu mãe, quem é que papá? Prossiga. O infra já foi informada. Estamos iniciando o reboque até a Taxiway Golf. Eu vou ficar entre a última interseção e a penúltima interseção. Qualquer coisa, você fala com a gente diminui a potência. O papá, meu mãe, quem é que papá? Autorizado o início do reboque, reporte na Taxiway Kilo. Mais gangue, papá. Bola, Max. Bola 256, torre. Prossiga, senhor. Tropa da coragem? Afirmo. Autorizado a linha manter 1-0. Tráfego na final, 1-0. Point da companhia, 9 milhas da cabeceira. Gente, vai agilizar a linha manter 1-0, 256. Tocou RMTO 06, suba 1500 pés, reposto perna do vento, circuito padrão, 1-0. Olha para 06, ascendendo para 1500 pés com curva pela esquerda, ingresso perna do vento, reportará através norte. Oi, boa tarde, gol 2008, final, vai passar em Serra. Voo 2008, ajuste no 06, aguarde autorização de pouso. Gente, aguardando. Voo traverso estacionado, pode parar, Pax. Voo no 256, livre decolagem, 1-0, vento 1-70 graus, 08 nós. Iniciando o voo, 1-256. Oscar Bravo Eco, livre táxi, chame na Papá. Chamará na Papá para ingresso, Bravo Eco. Torre Salvador, Mike Juliette Romeu. Papapá, Mike Juliette Romeu. Papapá, Mike Juliette Romeu, intenções? Está entre Pituaçu e o farol de Itapuã. Intenção, pouso, pátio 5, Mike Juliette Romeu. Ok, mantém a linha do litoral sul, tráfego à esquerda, Boeing 737 da Gol. Aguarde autorização. O vento, 1-70 graus, 09 nós. Condições de pousar pairado na 35. Condição de pousar pairado na 35, Mike Juliette Romeu está visual com Gol. Ok, chame final 35, Mike Juliette Romeu. Chamar a final 35, Mike Juliette Romeu. 06, 360 pela direita. Reposte perna do vento, dá 1-0. 06, 360 pela direita, reportará reingressando a perna do vento, pistão no 0. Pou 2008, livre pouso no 0, vento 1-60 graus, 09 nós. Livre pouso, gol no 208, 2008. Gol 1256, decolando 08, controle Salvador, 119, decimal 35. E você, mano? Voo 2008, tráfego à direita na linha do litoral, é um Robson 44, não interfere no pouso. Ok, Tênis Quieto, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, voo 1164. Voo 1164, qual a distância da cabeceira 10? Em 6.5 milhas, 1164. 67, aguarde, pista livre, o ajuste no 0 no meio. 7-0 na meia, aguardando na 64. Torre, Oscar Bravo, Eco, mantém a posição, tráfego na final 35. Mantém a posição, Bravo Eco. Meu Mike Yankee Papá, mantém antes do ataque Alfa, devido a duas aeronaves para pouso. Mike Yankee Papá. Cabeceira 35, gira do base, o Mike filhote com o meu. Chama de... O 2008 no solo 09, direita, chame o solo 121 no decimal 1. Direita 211, obrigado, boa tarde, o 2008. O 964, informação de tráfego, helicóptero Robson 44 pousando pairado na cabeceira 35, não interfere no seu pouso. O vento é 160 graus com 099, tem livre pouso no zero. Gente do tráfego, livre pouso no zero, gol 964. Olimpo 06, mantenha a perna do vento, informa o tráfego Boeing da Gol, curta final 10, alongue a do vento e aguarde base. Olimpo 06, ingressou a perna do vento, está visual com o tráfego na final, vai alongar aguardando autorização para girar base. O Mike Juliette Romeu, solo aos 10, táxi a baixa altura até o pátio 4. Pátio 5 para abastecimento, Mike Juliette Romeu. Ok, então táxi até antes da Papá, o Mike Juliette Romeu, temos um tráfego na Papá. Gente, até a Papá tem condição de livrar para Gramado, o Mike Juliette Romeu nem tem condição de agilizar. O Oscar Bravo Eco, ingresse não no 7, reporte a linhagem pronta. Bravo Eco, ingresse não no 7, reportará. O Mike Juliette Romeu, observe a aeronave livrando a Papá, é um Charlie 210, após frequência livre no corte. Visual com a mesma foto, frequência livre no corte, Mike 7 o Olimpo 06, gire base agora e chame final 10. A base está presente, chama final 10, Olimpo 06. Somo Embraer 190 da Azul a 1 milhas da 10. Assiste do tráfego, vai agilizar, Olimpo 06. Segue perfeito saída Momo, transição Vatap. Aciona 5036, controle 119.35. Decoladão no atualizado, nível 160 para Barreiros, decolada 10 com curva esquerda após, desceu da bomba após o WhatsApp. Aciona 5036, controle 1935, D7 com 4. Falou, não ficou atendendo, né? Afirmo, 27 no 4, protegimento correto no parte 3, reporte para pushback e saneamento. Falou, boa tarde, o 964, livrou. Falou, Salvador, boa tarde, o 964. O 964, boa, segue via Alfa, Juliette, portão 9, parte 1. Alfa Juliette, fora a posição 9 no pátio 1, gol 1964. Meia, muito boa tarde, passando o externo agora, na sua escuta. Ok, azul 4116. Aguarde autorização de pouso, informo um P3 na curta final 10, em procedimento de toque arremetida, o ajuste no 0 no meia, aguarde autorização de pouso. 1-0 no meia, CIT, aguardando sua autorização, reduzindo já para a mínima. PC iniciante. O Bravo Eco está alinhado e pronto, não, nossa? Sei, Oscar Bravo Eco, mantém a posição. Tráfego em Embraer 190 da Azul, já passou o externo, aproximadamente 3 milhas da 1-0. Bravo Eco aguardando. Salvador Oceanair 6315, centro da informação Oscar para Guarulhos. Oceanair 6315, boa, autorizado Guarulhos, VIPs 1-0, aposto com a rota, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dial, Leda, Motiva. Aciona 5041. Controle 1-19-35. Olimpo 06, tocou e arremeteu aos 1-4. Curve à esquerda, perna do vento, 1-0. E aguarde para a base, Olimpo 06. Olimpo 06, vai curva à esquerda e prosseguir para a perna do vento. É possível coordenar junto ao controle um treinamento IFR, ILS Entry para a pista 1-0? Possível sim. Inicialmente mantenha a perna do vento a 1500 pés e aguarde o vetor do controle. Deixa o Olympus 06. Proa Norte, suba 2000 pés, chame o controle, 1-19-35. 06, Proa Norte, subindo para 2000, chame o controle, 1935. Alô, azul 2-7-4. Azul 2-7-4, prossiga. Norma negativo, cumprimento da restrição 110 à 15ª milha aqui. Sente o 2714, cumpre o perfil inferior, ok? Da perfil da mão. Obrigado. Livre decolagem 17, vento 1,60 graus, 08 nós. Instrução do controle, manter o eixo até contato com o mesmo, eixo de decolagem. Negativo, vai decolar batendo o eixo até contato com o controle. Bravo Eco inicial. Azul 4-1-6, no solo, azul 1-6, chame o solo, 2-1-1. 2-1-1 agora com solo, obrigado, bom trabalho, até a próxima. Papa Romeu Sierra, azul Eco. Boa tarde, informação ótica, confirme o pátio que chega de bola? Não. Sierra Zulu Eco, ciente, né, irmã? Confirma a intenção de voo? Gente, Sierra Zulu Eco, aguarda instante, cópia. Falou, Salvador, Azul 4116. Azul 4116. Boa tarde, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 341. Alfa, Juliette, para o 3, graças. Bravo Eco, decolado, aos 1-7, chame o controle de Salvador, 1-1-9, decimal 3-5. 1-9-3-5, boa. Firmo, Papa Romeu Sierra Zulu Eco, autorizado em rimar e rimar. Decola com proa sul em coordenação com a torre, 500 pés, após segue farol da barra, aciona 0132, controle 1-19-35, torre 1-18-95. O Azul, eco planejamento correto, né? RIMAR com 3 a bordo para acionamento e decolagem, torre 118, décimo 95, Mogol. Romeu Serra Zulu Eco, livre acionar, reporte para a decolagem. Gente, vai acionar, reporte para a decolagem, Zulu Eco. Boa Azul 27. 2714 para o pushback e acionamento. Azul 2714, pushback e acionamento, reporte táxi. Pois será. Agora o XML 142, seria a nossa autorização, repito. Xené 6142, aguarda o instante cópia, prepara a saída, PUCA. Claro. Xené 6142, pronto, cópia. Xené 6142, autorizado Recife, via Piso Luna 7, pós conforme rota, nível 350, decola da 1-0, primeira curva à esquerda, segue perfil de saída PUCA, Jamo, Caju, aciona 5054, controle 1-19-35. Romeu Alfa. Vai com o meu Alfa, prossiga. Agora, senhor, vai ficar o Simão e Filho. Mais 4 minutos para pouso em Salvador. Ok, autorizada, final da 1-7. Reporte na curta final, Mike Romeu Alfa. Entendido, está autorizado da 1-7, chamará na curta, Mike Romeu Alfa. Excelente. Pois será. Azul 2704, acionado pronto para o táxi, com 60 a bordo, 4 horas e 30, alterna Palmas. Azul 2704, autorizado táxi via parte 1 no Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 118, décimo 95, ajuste no 017, Mongol. Gente, obrigado, bom dia. Michael Romeo Alfa está na frente do carro da rotatória. Deve ter alguma outra aeronave com o Romeo Alfa aí. Desculpa, Tony, é o Sierra Azul, é? Desculpa aí, fora. Serra Zulu Eco. Aguarde só um minutinho para iniciar a decolagem. Temos um helicóptero na final no CERT. Se você quiser liberar o mesmo, pode liberar. Não tem problema não. Eu desvio aqui, irmão. O Mike Romeo Alpha, confirma sua posição na final no CERT. Tá, agora passou na vertical do CEASA. Mas se quiser liberar o Tanguy de Abraão, não tem problema não, manter a separação com o mesmo. O Serra Zulu Eco, informa o helicóptero, aproximadamente aí na vertical da Enrimar. Informe fora do solo, mantenha a sua separação visual com o tráfego. Estou ciente do tráfego, manterá ali a separação, Serra Zulu Eco, obrigado. Olimpo 06, torre. Na sua escuta, trem baixo checado, final ILS X-Ray, só que arremete tráfego visual após. Ok, ciente. Fomos tráfego helicóptero na vertical do hangar da Enrimar. É um esquilo. Livre toque arremetido no zero, vento, 150 graus, 099. Toque arremetido, apertou no zero, para o Olimpo 06. Mike Romeo Alfa, tráfego P3, na curta, final no zero. Aguarde autorização de pouso. Visual com P3 e visual com o Romeo 44 que está decolado da RMA nesse momento, ou Sierra Zulu Eco? Sete. O Zulu Eco está fora do solo, agora mostrou a 197. Ok, Sierra Zulu Eco, mantenha a sua separação com o helicóptero à sua frente, esquilo. Reporte para cruzar a final da 10. Sete, na visual com tráfego na curva final da 10 e da 17, material vira separação, reportará para o cruzamento da 10. Sierra Zulu Eco. Salvador, muito boa tarde, Azul 2714, pode esperar a próxima. Azul 2714, alinhar e manter 10 após o P3. Vem manter após o P3, 2714. O Mike Romeo Alpha, livre pouso, 17, vento 150 graus, 099. Sim, vai para... A intenção é prosseguir para a Baeté, senhor. Ok, após o pouso, livre táxi para a Baeté, o Mike Romeo Alpha. Baeté, após o pouso, Mike Romeo Alpha. Torre, o Zulu Eco está autorizado o cruzamento? Sim, Serra Zulu Eco, cruze a final da 10 e prossiga com a proa da praia de Piatã, aguardando transferência. Muito obrigado pela proa de Piatã, aguardará a transferência, está iniciando o cruzamento de mais 30 segundos, é o Zulu Eco. Tocou e arremeteu aos 26. Mantenha ainda o eixo de arremetida aguardando para a perna do vento. 26. Mantenha ainda a reta de decolagem aguardando para a curva esquerda da perna do vento. Está no solo, Michael Romeo Alpha, vai liberar para cá. Ok, Michael Romeo Alpha, considere o solo aos 27, frequência livre. Limpo 06, curva esquerda, perna do vento, 10. Perna esquerda, perna do vento, estou no 0, limpo 06. Torre, o Zulu Eco já cruzou, agora livrou a paralela para a proa da Piatã. Ok, Serra Zulu Eco, monitore o controle, chame o controle agora, em 199 decimal 35. 119.35, obrigado. Azul 2714, informa o tráfego 1P3 a 1500 pés, curvando para a perna do vento da 10, livre decolagem, o vento é 160 graus, 099. Gente, do tráfego livre é decolagem, 2714. Olimpo 06, para informação, um ATR da Azul vai decolar da 10 e após 2000 pés, curvará à esquerda. Poste no através norte da torre. 06, está curvando à esquerda para ingressar na perna do vento? É possível coordenar um outro procedimento IFR com o controle? Novo procedimento IFR é possível. O senhor deseja ir ali a CXA? Afirmativo. Ok, mantenha a perna do vento e aguarde transferência. Aqui é Fernando Bento, no 1500 pés, aguardando transferência, Olympus 06. Oi, Salvador, gol 885. 06, tome a proa norte, suba a 2000 pés e chame o controle, 119.35. Proa norte, subindo para 2000, Olympus 06. Chama o controle. O gol no 885, boa tarde, livre pouso 10, venta 170 graus 089. Livre pouso na pista 10, 1885. Aqui é o meu alfa, boa tarde, prossiga. Change local, confirme o Michael meu alfa. Vai para a Serra 90, Serra 90. Quente, Serra Novembro, Serra Novembro, confirma o horário, 3 horas de local? Foi de 15 horas de local, 18 do outro. Quente, o Mike Romeo Alfa, acredita que dentro de alguns minutos estaremos com o seu plano? Aguarda a instante cópia. Papão meu tango já bravo. Boa tarde, prossiga. Boa tarde, cara. Tá no pai de irmã, com dois apostos. Da Serra 90. Confirma o horário do plano, tango já bravo. Nas 1-7 do Lula. O tango já bravo não possui o plano no sistema, guarda a coordenação, conhece? Guarda bravo. Já bravo, confirme intenções de voo e o local que se encontra. Sobre voo Bahia, tudo santo. Tá na Enrimar. Já bravo. Sim, estamos já bravo, autorizado Enrimar de Mar, sobre voo em Bahia de Todos os Santos. Decola da Enrimar em coordenação com a torre, comprou a uísque, aciona 0137. Controle 1, 19.35, torre 1, 18.95. Torre 1, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 6, 7, 1, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, Tamiga Bravo para a Sena Média Decolagem, chame a torre 118 desse 195, bom voo. Boa noite, Capitão Grande. Novo Choré 6395, boa que senhor, chame o barulho e solicita para o feedback de Sena Média. Penaí, Márcio, chame a resposta para a decolagem. Tamiga Bravo. Xenai 6315, autorizado, pushback, acionamento, reporte rádio. Xenai táxi, autorizado, pushback, acionamento, Xenai 6315. Boa noite, 85, boa tarde, segue via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, chamada antes da Juliette. Salve, o FAB 2704, faixa militar, acionamento. FAB 2704 para Aracaju, prepara a saída, onde aguardando cópia? Onde aguardando cópia? Meu Alfa, confirme o destino. Oi, Salvador, 03154. Boa tarde, Alessia Crepe, estou no zero, Mamília de Simbra. Capitão 3154, avistado tráfego livre, pouso no zero, vento é sul, com 109. E qual a informação? Tem um Airbus da companhia fazendo um cheque de motores na Taxi Golf, na última Taxiway. Programas para liberar na Fox. Tem livre pouso no zero. Quem escreve pouso vai programar para liberar na Fox, 3154. Mantente da Juliette. Após o táxi do Avianca, ingresso na Juliette, portão. Só poderia confirmar a última parte da mensagem que não foi possível compreender. No 885, mantenha antes da Juliette. Após ingresso Juliette para o portão 1, após o táxi do Avianca. Ok, posição 1 vai estar bloqueada, vai aguardar o início do táxi do companheiro para prosseguir, gol 1885. Meu Alfa na escuta. O 02704, pronto, cópia. Afirmativo, está pronto para cópia, o 2704. 2704, autorizado, Aracaju, via Golf 677. Nível 050, decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Conde, aciona 0260, controle 1, 19.35, torre 1, 18.95. Gente, o Tato, zona para Aracaju pela Golf 677, nível 050. Na pista 10, primeira curva é à esquerda, saída é Conde, acionado 0260, torre 119, decimal 35, torre 118, decimal 95. Confirmo, controle 1935, 2704, cotejamento correto, confirme o PAB. 06, aposto o PAB. Gente, funcionamento e táxi, chame a torre 118, decimal 95, 2704. Bravo, a torre. Rei da colagem por conta em risco, informe fora do solo. Tango Índio Bravo. Salvador é o FAB 2704. É 326, Xanem, final. Que é o Xanem 326. Aguarde pista livre, ajuste no 017. 317, aguarde, 326. Confirme a aeronave que monitorou a torre. FAB 2704, no pátio militar para acionar. Ok, FAB 2704, livre acionamento, chame táxi. Para o táxi 274. Na 3154, no solo 37. Chame o solo 121 decimal 1. 21 decimal 1, 3154. Vamos de bravo, ciente. Tráfego Airbus da Oceané no externo. Aguarde para o cruzamento da final da 10. Ok, então mantenha a proa whisky, chame o controle, 119.35. 119.35, grande. Poxa, né, 6326, livre pouso no zero, o vento sul, 109, informação adicional, tráfego na Taxi Golf, programas para liberar na Fox, e atente a homens trabalhando na área gramada da pista 10. Liberar na Fox, sente do tráfego. É um tráfego 600 pés à esquerda aqui, sendo através. Ciente do mesmo? Ok, iria lhe informar agora. É um helicóptero, um Robson 44, que decolou aqui do setor norte, não interfere no seu pouso. Positivo, obrigado. E pouso 6326. Corre, são 3154, novamente, cantou lá, chamado 19, 6 pés. É 121 na décima 1. Tá bom? Paulo, tá 3154, ligou para o táxi, boa tarde. Tá 3154, segue via Alfa, mantém a entrada direta. Ok, Alfa, entrada direta, mantém a 3154. Anem 1142, autorizado, puxa mega acionamento, reporte táxi. Salvador, Roxo, Anem 6315, pode esperar dar no zero. Xané 6315, mantenha o ponto de espera no zero. Ponto de espera, Xané 6315. Rede de Salvador, boa tarde, até 3560, estabilizado na sua escuta. A 3560, boa. Aguarde pista livre, informa o tráfego na Taxiway Golf, programas para o pouso e liberar na Fox. Guarde autorização de pouso, tá 3560. Afirmativo, programa para sair na Foxtrot, aeronave parada na Golf, 3560. Valeu, 4274, capão do táxi. 92704, táxi autorizado até o hotel. Cliente, livre táxi até o hotel. Oxané 6320 no solo aos 40. Ao liberar ao no zero, chame o solo 121 decimal 1. 21 1 6320. Xané 6320, livrando a pista. 109. Afirmativo, livre pouso, cabeceiro 10, 3560. Salvador, Olimpo 06, final IEDS X-Ray, trem baixo e checado. Confirmando, trem em cima. Ok, Centro Olimpo 06, aguarde autorização de pouso, o ajuste no 017. Fazendo autorização de pouso, Olimpo 06. Tá 3154, autorizado o ingresso na Juliette, portão 5. E eu tenho ingresso Juliette para o portão 5, 3154. Xané 6315, o senhor tem condições de agilizar o táxi até a cabeceira 10? Eu tô com P3 a 2 milhas do externo. Afirmo, Xané 6315, agilizado. Que agilize as manobras e prepare-se para a decolagem assim que é autorizado. Estará pronto, rodeliado, Xané 6315, guarda autorização. O Olimpo 06, informa um Airbus da Xané ingressando agora na 10 para decolagem. Aguarde instruções. A intenção é toque arremetida? Afirmativo, toque arremetida e ingresso no circuito de tráfego, pode. Visual. Cliente. Cliente do Oxané e da aeronave nacional está no hotel, tem condições de após autorizar a decolagem através da sessão. Já 3560 no solo aos 42, chame o solo 121 na décima 1. 121, senhor, boa tarde. O FAB 2704, cliente, mantenha a posição. Mantenha a posição. 1-3-3, tocando a marcação. Decolar o Oxané, 3-0-5. Após, vinde até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 1 no 8 decimal 95, ajuste na 0 na 7, mão voo. Companhia Índia, 295, 17, Xané, 1423. Solo, bom dia, boa tarde, 3560, livrou agora ingressando na Alfa, na sua escuta. Xadrez 560, boa. Segue via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 3560. Info 06, livre, pouso, ou melhor, livre, toque arremetido 1-0, o vento é 1-7-0 graus, 0-7 nós. Livre, toque arremetido na pista 1-0, o Olimpo 06, assim, eu tenho baixo checado. OTAN, ou melhor, Oxané 6315, decolando aos 4-4, chame o controle Salvador, 1-9 decimal, 3-5. 1-9-3-5, Oxané 6315. Força Aérea 2704, observe o P3 da Força Aérea. Após a passagem do mesmo, aí está autorizado o senhor alinhar a partir do hotel e aguarde para a decolagem. Obrigado. Tá, hotel para decolagem. Minha guarda. Afirma. Salvador, boa tarde. 142, ponto de espera, 0-0, bom. Que é o Xenem 142, boa, mantenha o ponto de espera, tráfego já alinhado na 1-0, a partir da hotel. 37, o meu Lida Motiva. Dael, Lida Motiva, guarda costa 4025. Salve, Salvador, papapá, mais que com ela. Papá, Mike, Juliette, Romeu, boa, prossiga. Romeu, 4-4, se a gente papá, tá no 4-5, essa é na pista pra... Você meteu aos 4-5, curve agora à direita, o circuito é não padrão, reporte na perna do vento 1-0 do circuito não padrão e aguarde base. Impulso 06, comando pela direita, circuito não padrão. Ingressará a perna do vento, aguardando para girar a base. O Força Aérea 2704, livre decolagem 1-0, vento sul, com 08 nós. Antes de decolar. Xenem 1142, negativo. Previsão para sua decolagem, mais 2 minutos. Torres, Salvador, é o papapapá, Mike, Golf, Mike. Mike, Golf, Mike, boa, intenções? Fazer um sobrevoo, próximo ao buraquinho e seguir depois para a perna do vento, 1-0. Ok, Sente, reporte 1 minuto fora de buraquinho. Mike. O Força Aérea 2704, decolado aos 47, chame o controle Salvador, 1-9-35. Para controle, 1-9-35. Tempo 03, gire base e aguarde autorização ao toque emitida. Impulso 06, vai girar base e aguardar autorização para toque emitida. Delta Foxtrot, pronto, cópia. Papa Tango Eco, Delta Foxtrot, autorizando morro. 1.500 pés, decola da 1-7, primeira curva direita. Segue corredor axé, inicialmente 1.000 pés. Aciona 0127. Controle 1-19-35, torre 1-18-95. 0127, transponder, confirme para ver o pátio. Tratamento de táxi, sistema torre 118-95, eco Delta Foxtrot, bom voo. Boa tarde, voo 639, autorização Galeão, a gente da formação papai. Voo no 659, voa, número 3 com a cópia, aguarde, prepara a saída da EMA. Saída da EMA, aguardar no 659. Devido à desdecolagem das aeronaves, ok? Não, não vou cruzar o eixo da 10, não. Vou seguir para a perna do vento da 0. Afirmativo. Reporte, então, para ingresso perna do vento. Mais. Limpo 06, de base para sinal sem baixa checada, pouso sinal. Livre 06, livre toque remetida. 170 graus, 109. Informe o helicóptero a 300 pés aproximadamente, 500 pés. Na próxima buraquinho. Gente, apenas confirmando que é pouso final para o Olimpo 06. Pouso autorizado, Olimpo 06. 06. Mais o P3-6142 para a Adriana, né? Afirmativo, o Xené 6142 após o P3, ali mantém para o Xené. Posição ótima. 5063 é o transponder de 935 ao controle, é o azul 4065 no portão 3. Azul 4065, atendimento correto, reporte para o pushback saneamento. Chamarei. Sou o azul 4065, voltando. Prossiga, 4065. O que é difícil, senhor, mas será? Acha possível o quadrado de controle, uma decolagem ainda? Até mesmo se eu matando 2 mil pés, no litoral no seu direito, já está tão bonito hoje. 065, entendido que solicita 2 mil pés no litoral, confirma. Isso, se for possível coordenar o controle, eu agradeço bastante. Gente, o 4065 será coordenado com o controle. Obrigado. Boa tarde, eu posso passar Michael Mielta? Michael Mielta, um instante. Controle Fox. Negativo. Agilize liberação da pista, ok? Devido à taxiway Golf interditada, devido à aeronave fazendo check de motores, agiliza o backtrack, lembrando na primeira à esquerda, Foxtrot, aeronave alinhada para decolar na sequência e uma já 3 milhas de duna. Muito garoto, tem mais 5 segundos de duna. E o Michael Smart está passando por trás nosso. Golf Mike, intenção pouso na 17? Afirmo. Se possível, direto para o Pat 5, que o Pat 0 está. Para o Pat 5, aguardo, devido à aeronave na final 10. Aproxime para a cabeceira 17, aguardando o táxi Pat 5. Mike. O Xené está livre de decolagem, pista 10, 180 graus, 109. Livre decolagem, Xené, é 1 a 2. Decolagem. Índia Cervo está embaixado. Cono 966, continue a aproximação e aguarde o pistoleiro. Aguarde. Serra November, decola com proa norte em coordenação com a torre. Aciona 0135, segue 500 pés, torre 118-95. Informa o helicóptero aproximando pelo setor norte para a cabeceira no 7, irá pousar pairado sem interferir com sua aproximação. Gente, 966. Mike Golf Mike, cabeceira no 7 pairado, 180 graus, 089, aguarda pro táxi até o PAT 5. Mike. 966, pouso autorizado, pista 10, 180 graus, 089. Leve pouso, 966. Ok, então, mais um está na... Está dando certo. Já pelo gramado até... Mike, logo após a passagem 737 na final, dá 1-0, está livre para seguir até o país. Mike. Xené 6142, decolou 5-1, controle 1-1-9, decimal 3-5, bom voo. 935, comeu 1-4-2, bom. Mike Romeo Alfa, Oliver Sonar, Chame Taxi. Confirmando, Mike Romeo Alfa, tá no pátio 3? Pátio, tá no pátio 3. Oliver Sonar, Chame Taxi. Pronto, já está pronto para iniciar o Mike Romeo Alfa. O helicóptero taxiando para o pátio, após o mesmo está livre. Olympus, orienta na Delta para cruzamento da pista. Olympus autorizado cruzamento, pátio militar, estaciona a frequência livre. Cruza a pista, está presente. E direção do pátio, se arrepende da pista, se arrepende. Michael Melf, copiou, tem helicóptero ingressando no pátio, após o mesmo está livre, prosseguir. Aciente de jogo, mais um pouco mais. 966 aos 53, direito no 211. Direito 211, boa, 966. Bomba 659, pronto, cobre. Afirmo, prossiga. Autorizado, salvo Serra Bravo, Serra Vitor para Serra Bravo, Golf Lima, Delta Novembro 857. Nível de voo 360, decola da pistola 0, curva direita, saída da El, Leda, Irumi. Transponder 5075, controle infério 9.35. Aprovado, 360, Galeão, via Upper, 9887, decolando da 1.0, curva direita, saída da Elveda, Irumi, 5075, transponder 5935, controle, voo 9.9. Agora 659, capejamento correto, também pronto na posição 1.0. Camarina, via. Acelera 2231, número 24, aguarde. 1966 na escuta do solo Salvador. Boa tarde, livro 1, 966 na sua escuta. 1966 autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 07. 07, Alfa Juliette, 966, obrigado. Gol 2009, pronto, cópia. Aperto, N9. Autorizado Serra Bravo, Serra Vito para Serra Bravo, Índia Lima. Via rota do plano de voo, nível 240. Decola da pistola 0, curva direita. Saída da El, transição coral. Transponder 5070. Controle Salvador APR 1119, decimal 35. Autorizado em El, nível 240, decola da 10. Na saída da El, transição coral. 5070, transponder 935 ao controle. O gol 2009. Gol 2009, cotejamento correto, posição 08, chame pronto. Batismo. Passaria 2231, pronto, cópia. Autorizado Serra Bravo, Serra Vito para Serra, Novembro, Bravo, Romeu, via rota do plano de voo, nível 160. Decola da pistola 0, curva esquerda, saída Momo, transição VATAP, transponder 5104, controle Salvador, PR 1119, decimal 35. Autorizado 160 com próximo de voo para Barreiro, pistola da 10, curva esquerda, transição da Momo, transição VATAP. 104 no transponder e 7935 no transponder. Passaram 2231 na remota 1 ou 2 do pátio 1? Tem pronto, cotejamento está correto. Maravilha. Solo, boa tarde, Chanel. 6321, informação Papá, autorização Brasília. Chanel 6321, Papá, informação em curso. Autorizado Serra Bravo, Serra Vito. Para Serra Bravo, Bravo Romeu, via Upper Luna 7, nível 360, decola da pistola 0, curva direita, saída Arbor, transição Elefa, transponder 5101, controle Salvador PR 1119, decimal 35. Autorizado Brasília, nível 360, Upper Luna 7, decola pistola 0, curva direita, Arbor Elefa, aciona 5101, controle 1935. 321, cotejamento correto, posição 06, chame pronto. Livre. Aguarda para decolagem, devido à aeronave já passou o externo na aproximação da pista 10. Está livre até a interseção. Até a interseção na sua, Mike, já comeu. Frequência livre, Romeo. Pouso autorizado, pista 10, 150 graus, 08 nas. Autorizado, pouso 2009. Delta Fox Trot. Delta Fox Trot, autorizado a acionar, chame táxi. 4065, solo voltando. Claro, você pega estramento. Gente, autorizado o gestionamento posição 03, enquanto o controle acabou de entrar em contato com o solo, informando negativo 2000 pés na linha do litoral. Após a decolagem, o senhor solicita novamente para ver se será autorizado. A gente vai tentar coordenar, mas já fica o agradecimento aí pela coordenação com a 065. Só confirmando só, então livre puxa back estacionamento, pista no zero. Assim, está autorizado o estacionamento, posição 03, chame táxi. Já vai na táxi para 065. Alô, Salvador, Papa Tango, Índia Serra Papá, no bate 53 a bordo, para o estacionamento. Papa Tango, Índia Serra Papá, no 452 ao PLB, um segundo copy aguarde. Salvador, boa tarde, Gol 1884, informação Papá, pronto para cópia, portão 1. 1884, Papá, confere informação em curso, prepare saída Puca, Jamo Aru, número 2, cópia. Puca, Jamo Aru, aguardando 1884. 1097, no solo 59, direita 121, decimal 9. Corrijo, 121, decimal 1. Serra Papá, pronto, cópia? Pronto, cópia. Autorizado Serra Bravo, Serra Vitor, para Serra Bravo, Lima Papá, visual 065, decola da pista 17, curva direita, corredor axé, restrito a 1.000 pés até a liberação do controle para acender a 065. Transponda 5065, controle Salvador, operando na frequência 119, decimal 35. Autorizado, Papatão, Índia Serra, Papá, com 02, no PLB, chame a torre 118, decimal 95, fracionamento, táxi, decolagem, ajuste altímetro no 097. Vou confirmar o PLB da senhora no durante o ataque, sejam três pessoas. Sim. Salvador, Gol 1097. Gol 1097, autorizado ataque via Alfa, reporte Anja da 6 Juliette. Alfa, reporte Anja da Juliette, Gol 1097. 1884, pronto, cópia. Para chegar na escoção 884. Autorizado Serra Bravo, Serra Vida, para Serra Bravo, Alfa Romeo, via Golf 677, nível de voo 230. Decola da pistola 0, curva esquerda, saída Puca, Jamoaru. Transponde 5106, controle Salvador, opere 119, decimal 35. 230, aprovado, Serra Bravo, Alfa Romeo, decola da 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Caju, Golf 677, 5106, 1925. Golo 884, cotejamento correto, estamos prontos. Cortarão. Salvador, no 659, puxa o beca, está lá. Golo 659, posição 10, autorizado, chame táxi. Obrigado, então, a passar o táxi, Golo 659. 109. Ali ainda Salvador, 3 horas. Autoriza táxi até o ponto de espera via parte 1 no Índia. No ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 097. Segue a retaguarda do Embraer Azul como número 2 no ponto de espera. Ok, pátio Índia 1895, 1017. Segue o Embraer Azul 2009, obrigado.